Madragoas da Amália, com António Vieira. Sejam então bem-vindos mais uma vez, de novo, aqui no Museu do Fado. Ontem estivemos por aqui à conversa com a diretora do Museu do Fado, Sara Pereira, e hoje continuamos. Afinal, o Museu do Fado faz 20 anos, eu já tenho a lição mais bem estudada. Ontem comecei este programa a dizer que fazia 10, entretanto perdemos no tempo. A verdade é que o Museu do Fado, nestes anos, está também ligado, e nós começámos a conversa de ontem precisamente a falar sobre isso. Estes últimos 10 anos para o Fado foram muito intensos. E o Museu do Fado está ligado a esse período, ou seja, nós não conseguimos falar de como o Fado tem crescido ainda mais no coração dos portugueses sem falar do Museu do Fado. O que quer dizer, Sara, que estão a fazer um belíssimo trabalho. Obrigada. Bom, essa é a nossa missão, não é? Esses são os nossos objetivos, trabalhar sempre para que o Fado e os seus criadores, os seus artistas, tenham as melhores condições possíveis para se afirmarem nacional e internacionalmente, trabalhar para salvaguardar a memória e trabalhar para que todos nós, portugueses, nos possamos rever cada vez mais no Fado e olhar para este património com orgulho, com paixão, com entusiasmo. E hoje estamos a saber mais sobre o Fado também, a conhecer melhor o Museu do Fado, à semelhança do que fizemos ontem. Nesta sala, quem por aqui passa é de facto convidado a ouvir. Ontem falámos desta dimensão do museu, não é apenas ver, sendo um museu de fado, também há essa componente de estimular a audição, e esta sala é um bom exemplo disso. É uma pequena mostra do nosso centro de documentação, e de facto aqui convidamos o visitante a consultar pequenos postos de consulta onde é possível conhecer a biografia dos intérpretes de A a Z, conhecer algum do espólio que eles têm aqui no museu, e diga algum, porque este é um trabalho, é um work in progress, é uma tarefa sempre em contínuo, conhecer a sua biografia e ouvir um registro áudio que lhes está associado. De facto, é uma excelente proposta. Eu lembro-me que há uns anos estive aqui sentado numa destas cadeiras. É mais confortável do que uma cadeira, isto é quase um sofá. E perdi-me aqui também, porque ficamos. É excelente mesmo. E é engraçado porque, embora seja um ecrã, hoje em dia os ecrãs são motivos de. Não sei se concordam ou não, mas muitas vezes o ecrã é um motivo de distração. Os smartphones. Mas este ecrã, como tem uma informação controlada, no bom sentido, e muita informação ao mesmo tempo, acaba por ser aqui mesmo um tempo para muito, muito rico, e para ficar a conhecer melhor a história do Fado, e é precisamente isso que estamos a fazer hoje aqui nas Madragoas com a diretora Sara Pereira, e continuamos a caminhar, e ali ao fundo já vejo instrumentos, os típicos instrumentos de Fado, não é? Exatamente, entramos numa zona dedicada à guitarra portuguesa, e onde podemos ver vários filmes também, para já um filme com o mestre Gilberto Grácio, consultor deste museu, a construir uma guitarra portuguesa. Portanto, há duas oficinas tradicionais na construção da guitarra portuguesa, a oficina de Gilberto Grácio e a de Álvaro da Silveira, que é hoje perpetuada por Óscar Cardoso. Nós no museu trabalhamos com os dois e temos o privilégio de ter o mestre Grácio também no nosso conselho consultivo, e por aqui temos vários instrumentos, várias guitarras, violas, viola baixo e todas estas partes, todos estes elementos que compõem a guitarra, o braço da guitarra ainda em bruto, peças para compor os trastes do braço, o osso, todos os instrumentos que nos foram também dados pelo mestre Gilberto Grácio. E essa arte da construção da guitarra, temos falado muito ao longo desta conversa da tradição que vai passando de uma voz para a outra, mas o Fado, de facto, e também falámos disso, o facto tem muitas dimensões, e este conhecimento de saber construir uma guitarra é conhecimento fadista também. É um conhecimento fadista também e de uma enorme exigência, não é? Nós estamos a trabalhar para a abertura de uma oficina de construção de guitarra que vai abrir para o ano. aqui nas imediações do museu, ali no Largo das Alcaçarias, e a ideia é exatamente essa, é perpetuar todo este conhecimento e permitir às mais jovens gerações aceder a este conhecimento tão, tão específico, não é? Tão precioso, tão... aqui estamos a ver, por exemplo, a guitarra de Carlos Paredes, uma guitarra de Coimbra, mas temos também viola baixo de Joel Pina, por exemplo, o nosso querido mestre Joel Pina, que festejou connosco, superou as velas do bolo dos 20 anos. Outros instrumentos, uma guitarra que pertenceu a Domingos Camarinha, que acompanhou a Amália, que tem uma voluta com uma cabeça de dragão. E enfim, tantos outros. São peças de facto incríveis, e também estas peças fizeram a história do fado, e por isso nada melhor do que ouvirmos Carlos Paredes. Ficamos às vezes com a sensação de, o que é que está a acontecer. Eu gostava a olhar ali para a guitarra, cheia de história certamente, mas é incrível aquilo que Carlos Paredes conseguia fazer com um objeto aparentemente tão simples, não é? E onde ele nos consegue levar com aquele dedilhar absolutamente genial. E por isso, nada melhor do que começarmos, em termos musicais, esta edição de hoje das Madragoas, a ouvir Carlos Paredes. Quando as guitarras madrugam, acordamos para a conversa. Madragoas da Amália. Thank you. Dois temas incríveis de Carlos Paredes. Ouvimos aqui, em último lugar, esta canção de Verdes Anos, e ficamos aqui precisamente diante de uma representação de Carlos Paredes, da parte do pintor Júlio Pomar, ele que, e de facto é uma das perdas deste ano de 2018 para a cultura portuguesa, mas ele que também tem uma relação muito estreita com o fado. Tem. Não só como pintor, porque ele introduz a guitarra portuguesa nos seus quadros logo na década de 80, tem depois um quadro emblemático de 95, Lusitânia no Bairro Latino, em que representa Amadeu de Sousa Cardoso com a guitarra, e depois enveredou mais diretamente pelo fado, fazendo retratos de Carlos do Carmo, Marisa, Cristina Branco, de Carlos Paredes, tem também uma série de burros tocadores de guitarra, muito interventivos, onde inscreve palavras feitas na altura da crise, onde inscreve algumas mensagens muito interventivas, e depois tem um lado muito curioso como poeta, como escritor, como letrista. Ele dizia que era letrista, com o humor que lhe era muito próprio. E como letrista brinca muito com as palavras, com o sentido da palavra e com este duplo sentido da palavra. Tem os fados, tem o fado mal passado, que nos diz, que já dá altura, sobretudo no verão, e brinca. E o fado 112 também é dele? O fado 112 é dele, gravado pelo Carlos do Carmo, no disco À Noite, 2007. Vamos ouvir esse fado 112 com a letra do pintor Júlio Pomar. Sem capricho ou presunção, nesta torre de papel, deita-se sete olhares de mel. Deita-se sete olhares de mel em metade de um limão. Deita-se sete olhares de mel. Deita-se sete olhares de mel em metade de um limão. Na noite mais traiçoeira, ruim, medonha, brutal, descontada a pasmaceira, descontada a pasmaceira do inferno do normal. Descontada a pasmaceira, descontada a pasmaceira do inferno do normal. Se me vires a cara séria, juiz, togado ou em fralda, a julgar faltas à balda, a julgar faltas à balda num tribunal multimédia. A julgar faltas à balda, a julgar faltas à balda num tribunal multimédia. E tomado o pensamento por rombo, machado ou moca, pega no laser da moda, pega no laser da moda todo o meu assentimento. Pega no laser da moda, pega no laser da moda todo o meu assentimento. Se me vires por fraqueza, ou perfídia, ou aflição, mergulhado na tristeza, mergulhado na tristeza com que se moe a razão. Mergulhado na tristeza, mergulhado na tristeza com que se moe a razão. E servi-la à sobremesa das ceias da frustração, assentado na baixeza, assentado na baixeza do programa da nação. Assentado na baixeza, assentado na baixeza o programa da nação. Por favor, peço-te só, não te demores, vem logo, traz gasolina, põe fogo. Traz gasolina, põe fogo, meu amor, não tenhas dó. Traz gasolina, põe fogo, traz gasolina, põe fogo, meu amor, não tenhas dó. Carlos do Carmo, Fado 112, letra então do pintor Júlio Pomar, há pouco falávamos dele, e neste momento estamos aqui diante de uma representação de Amália, muito simples, mas muito bonita e com uma força muito grande. Há tanta coisa nesta imagem, não é? É Amália Negra, de Leonel Moura, de 97. Leonel Moura fez uma série de retratos sobre Amália já ainda na década de 80, continuou nos anos 90 e é de facto dos poucos casos nas artes plásticas portuguesas a celebrar Amália desta forma. Em algumas obras ele inscreve a palavra Portugal, identidade, e de facto coloca, volta a centrá-la como ícone do nosso ADN cultural, da nossa cultura, da nossa memória coletiva. E é uma coleção lindíssima. Este quadro está em depósito no museu, mas de facto tem toda esta carga, toda esta força destes retratos. Eu sei que pode parecer de mau tom na rádio estar a falar tanto de imagem, mas isto é mesmo para fazer que venha até aqui ao Museu do Fado e que crie dentro de si vontade de vir até ao Museu do Fado, até porque o Museu do Fado celebra 20 anos, estamos a celebrar 20 anos, estamos todos a celebrar 20 anos de Museu do Fado, e com uma exposição, o videomapping hoje já não faz sentido falar dele, infelizmente, mas temos então essa exposição também de Maria Teresa de Noronha, não é verdade? É verdade. Até ao final do ano. Ela que também é uma das grandes figuras do Fado e que está presente aqui. Nós, quando entramos no Museu do Fado, e para quem nunca esteve aqui, quem já esteve, está familiarizado com esta entrada, que é muito forte também, não é? Nós entramos no museu e vimos logo as figuras do Fado e desta história, e são muitos aqueles que estão aqui na parede do Museu do Fado, não é? A ideia é precisamente essa, é colocar as grandes referências do Fado em primeiro plano, a dar as boas-vindas aos nossos visitantes, sempre com registro áudio associado. Por exemplo, estamos a olhar aqui para a Dona Argentina Santos, com o número de audioguia, o 920, mas Fernando Maurício, Beatriz da Conceição, Maria da Fé, Celeste Rodrigues, Lucília do Carmo, Maria Teresa de Noronha, Fernanda Maria, enfim. São muitas as figuras. Imensa, muitas, muitas. E esta é a ideia, ao longo dos três pisos do museu, temos as grandes referências do Fado, das diferentes gerações, a saudar o visitante e que no fundo se dão também um pouco a conhecer, porque o visitante pode ouvir um Fado de cada um deles. Como é que costumam ser as reações, agora fica curioso, há muitos portugueses a visitar o Museu do Fado, mas há também muitos turistas, obviamente, e a onda turística tem crescido muito nos últimos anos em Lisboa, e também o Museu do Fado acaba por beneficiar com isso. Como é que são as reações das pessoas? Muitas delas nem conhecem bem o Fado, ou não conhecem de todo, e deparam-se aqui com a força de alguma destas vozes. Sim, sim, gostam muito do museu. Muitas vezes ouvem o audioguia e vão comprar discos a seguir à loja. É o costume, basicamente, porque o fadista do número. E gostam imenso. Os portugueses têm uma reação também muito curiosa, que é olharem para o painel e identificarem os artistas, e às vezes em grupos debatem: é fulano tal? Não, é fulano tal? Ah, pois é, tal, ouve. Eu lembro, e agora aqui uma confissão, uma história mais pessoal. Eu lembro que estava há pouco tempo na Rádio Amália. É verdade que hoje não sei identificar todos, confesso, mas estava há pouco tempo na Rádio Amália e vim aqui ao Museu do Fado e estava a aprender também mais sobre o Fado. Eu antes não tinha uma grande relação com o Fado e fiquei todo contente quando consegui identificar. Bem, eu já estou mesmo a começar a perceber disto. Aqueles cromos mais difíceis, por assim dizer, e que estão aqui no. Portanto, também permite essa leitura, acaba por ser interessante. Neste momento estamos aí para o sítio onde está a exposição de Maria Teresa de Noronha. Por isso é obrigatório, tendo em conta que é uma das atrações destas celebrações dos 20 anos do Museu do Fado. Ontem ouvimos Maria Teresa de Noronha, mas temos de fazê-lo hoje também. Vamos ouvir então Maria Teresa de Noronha, estamos de acordo, uma das grandes vozes de sempre da história do Fado. Cansada de de ter saudade. Tudo fiz para esquecer, cansada de ter saudade. Tudo fiz para esquecer e hoje tenho saudade de saudade já não ter. Sem força para suportar a minha fatalidade, sem força para suportar a minha fatalidade, ajoelhei a rezar, cansada de ter saudade. Roguei a Deus dar-me a sorte esta dita até morrer. Roguei a Deus dar-me a sorte esta dita até morrer. Essa saudade de morte tudo fiz para esquecer. Foi minha prece atendida por Deus na sua bondade. Foi minha prece atendida por Deus na sua bondade. Como estou arrependida e hoje tenho saudade. Um castigo para quem não pensa, quem não sabe o que é sofrer. Um castigo para quem não pensa, quem não sabe o que é sofrer. Pois sinto saudade imensa de saudade já não ter. Pois sinto saudade imensa de saudade já não ter. Prefiro pedir à morte que me leve vou outra vez. Prefiro pedir à morte que me leve outra vez. Cá está, Maria Teresa de Noronha, ela que é também protagonista nestas celebrações dos 20 anos do Museu do Fado, e bem merecido este destaque a Maria Teresa de Noronha, uma das grandes vozes sempre do Fado. Tinha uma delicadeza e ao mesmo tempo uma intensidade na forma como dizia cada palavra, que faz dela de facto um dos grandes nomes do Fado e da música portuguesa. E cá estamos, e também muito bonito este espaço, não é? Estou encantado, acho que embora de facto associemos Maria Teresa de Noronha é um fato mais tradicional, a verdade é que esta sala e a forma como está aqui a ser recordada tem algo muito moderno e até algo pop na escolha das cores, não é? E isso é muito interessante. É um projeto museográfico do António Viana. E sim, nós procuramos sempre dar esta linguagem mais moderna, dar outra roupagem às vezes algumas imagens mais datadas, por assim dizer, sem desvirtuar e sem beliscar em nada o acervo, a memória da figura que estamos a tratar. No caso... É porque estas figuras, muitas vezes a forma como se fala delas pode parecer antiga, mas elas nunca são antigas, são intemporais, portanto. Adaptam sempre bem, dá para fazer esse tipo de jogo e esse tipo de leitura, porque elas próprias são ícones, não é? E adaptam-se a estes tempos de hoje também. O que é que podemos encontrar aqui, então? Dando aqui um ou outro exemplo daquilo que podemos encontrar nesta exposição temporária. Temos, por exemplo, as agendas, as anotações onde Maria Teresa de Noronha escrevia, o repertório que cantava, o repertório que gravava na Emissora Nacional, aqui vemos, por datas, portanto, todos os programas, ela era muito metódica. 30 de maio, sabemos que gravou o Pombalinho, anotava sempre tudo o que gravava na Emissora Nacional. Ela teve um programa na Emissora Nacional ao longo de 23 anos, portanto, foi... convidada em jovem, com apenas 20 anos, e consegue captar audiências e manter um programa de grande destaque na Emissora Nacional ao longo de mais de 2 décadas. É muito curioso porque ela começa, num dos primeiros programas, interpreta o Fado da Verdade, uma resposta ao livro do Luís Moita de que falávamos ontem, que o Fado Canção de Vencidos, é uma letra de Dom António de Bragança. E ela canta na Emissora Nacional, o que é muito curioso, porque é uma figura da aristocracia que aparece a defender o fado, o que lhe valeu logo um grande aplauso de toda a comunidade artística. A verdade é que, se a sua condição social, por um lado, lhe impôs restrições ao nível de uma eventual profissionalização que estava fora de causa, ela nunca deixou, como dizia, aliás, há pouco, de inovar, não é? Criou um estilo, de facto, inconfundível e que é, ainda hoje, uma referência mesmo para as novas gerações. Ali vemos o Fado da Verdade. Houve alguém que disse um dia... que o fado adormecia os que ouvissem seus gemidos, que o fado tira alegrias, que nos leva às alegrias, que é uma canção de vencidos, a heresia é pecado, dizer tal coisa do fado, e por aí fora. Sara disse uma coisa muito interessante também a propósito de Maria Teresa de Noronha, que é como se pode inovar na tradição. Estava eu à conversa no outro dia com Francisco Salvação Barreto a propósito desse disco Horas da Vida, editado aqui pela editora do Museu do Fado, e também essa edição acaba por estar integrada nestas celebrações, e nós estávamos a comentar como é que um fadista, por exemplo, como o Camané, que canta muito as melodias do fado tradicional, como é que ele, fazendo essa opção, essa escolha na carreira dele de cantar essas melodias tradicionais, como é que ao mesmo tempo consegue inovar tanto? Essa também é uma das coisas surpreendentes e misteriosas, no bom sentido, do fado, não é? Que consegue sempre inovar-se mantendo aquela matriz tradicional. Tradicional, exatamente. Inovando no repertório, inovando na interpretação, uhum. Não é? No caso de Maria Teresa de Noronha, a sua interpretação era notável. A sua entrega, não é? A cada verso, a cada história, a cada palavra e a capacidade de ir variando dentro da mesma linha melódica. No caso, enfim, o Camané é outro monumento, não é? O Camané tem repertórios contemporâneos lindíssimos dentro de melodias do fado tradicional, dialoga abertamente com outros géneros musicais. E eu diria que no caso dele, quando o vemos cantar com outros artistas, enfim, com os humanos, com o Sérgio Godinho, seja... ele chega a fadistar aquilo que está a cantar, não é? No caso dele, ele é tão fadista que temos a sensação de que é o outro género musical que fica mais afadistado, por assim dizer, do que o Camané deixar-se contaminar no Eu já não me lembro se ouvimos o Camané ou não ontem. Não tenho certeza. Acho que não. Por isso vamos lá ouvir o Camané. E é curioso isso, porque o Camané é cantar qualquer coisa e ele aventura-se muito noutros géneros e tem imensas colaborações. Ontem falávamos também dessa questão dos smartphones, da dispersão, da tecnologia. Uma das coisas boas também é, ao mesmo tempo, termos muita informação. É preciso selecionar a informação, mas em viagens pelo YouTube, uma pessoa começa no seio de um rio do Camané e a certa altura passa pelos humanos e vai por aí fora, até que cheguei a uma interpretação do Camané, do hino do Benfica. Ele foi convidado pelo Benfica numa gala e ele cantou o hino do Benfica. E aquilo era... Ele estava a cantar o hino do Benfica. Tenho de ouvir. Aquilo é maravilhoso porque aquilo não deixa de ser fado e não deixa de ser Camané. E ao Benfica, que também só fica bem ao Camané. Não vamos ouvir o hino do Benfica. Vamos, para que ninguém se zangue, vamos ouvir este Sei de um Rio. As estrelas nele sempre debruçadas são as luzes da cidade. Sei de um rio onde a própria mentira tem o sabor da verdade. Sei de um rio, meu amor, dá-me os teus lábios, dá-me os lábios desse rio que nasceu na minha sede, mas o sonho continua e a minha boca até quando ao separar-se da tua vai repetindo e lembrando. Sei de um rio, sei de um rio. Dá

E certamente todos os ouvintes ficaram também com vontade de vir aqui até ao Museu do Fado, em Alfama. Está localizado no sítio ideal e o Museu do Fado celebra 20 anos. Chegou assim, posso dizer que chegou assim a uma idade de maturidade? Sim. E neste momento também, 20 anos, e depois chegar até esta idade madura, começa-se também a perspectivar o futuro. Qual é que é o futuro do Museu do Fado? O futuro o futuro do Museu do Fado será aquele que os artistas, não é? Sempre no sentido de salvaguardar a memória, de promover o fado. Para mais breve, enfim, no futuro mais próximo, vamos ter a abertura de uma oficina de construção de guitarra aqui nas imediações do museu, no bairro da Alfama, no Largo das Alcaçarias. Vamos continuar com a nossa oferta educativa, com os nossos programas educativos, com a atividade da nossa escola do museu. O museu, na sua escola, tem cursos de guitarra portuguesa, de viola, tem uma comunidade dirigida pela Aldina Duarte chamada Fado para Todos, tem seminários para letristas, workshops. Continuar com a programação de exposições temporárias. Para o ano vamos ter uma grande exposição sobre a guitarra portuguesa, outra exposição sobre uma figura também muito querida deste museu e da comunidade artística em particular, José Bracana, e temos sempre muitos projetos na calha. Eu acho que uma boa maneira de terminar esta conversa, até porque falamos de futuro, ao mesmo tempo falamos do passado, o que acaba por ter muito a ver com o Museu do Fado, não é? Falar de presente e futuro ao mesmo tempo que falamos de passado. Portanto, no momento em que falamos aqui do futuro do Museu do Fado, terminamos com José Bracana esta conversa. Eu acho que é uma boa maneira. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, Sara? Tudo não, dito? Tudo dito, obrigada. Visitem então o Museu do Fado, e particularmente nestes, sempre, mas particularmente nestes dias, porque até ao final do ano há essa exposição temporária sobre Maria Teresa de Noronha, no âmbito das celebrações destes 20 anos de Museu do Fado, e também esses dois discos, já falámos sobre eles, mas nunca é demais, o disco do Francisco Salvação Barreto, chama-se Horas da Vida, e também o disco do Gaspar Varela. Como é que se chama, Sara? Gaspar. Gaspar, simplesmente Gaspar. 15 anos e tanto talento. Eu com 15 anos andava a fazer o quê? Perguntei o que é que eu andava a fazer com 15 anos. E aquele miúdo já com tanto talento. É assim. Já é para cá, Ana, para o final. Sara, muito obrigado pelo tempo e pela disponibilidade. Obrigada. E também por esta visita guiada ao Museu do Fado. Estas duas conversas, tanto a de ontem como a de hoje, vão ficar disponíveis em podcast para que todos ouçam e para que todos fiquem também mais com esse bichinho para vir até aqui ao Museu do Fado. Até amanhã. E um forte abraço. Na mesma campa nasceram duas roseiras a par, conforme o vento as movia, iam-se as rosas beijar. Deu uma rosas vermelhas, desse vermelho que os sabes dizem ser a cor dos lares, onde o amor põe centelhas. Da outra, gentis parelhas de roças brancas vieram, só nisso diferentes eram, nada mais as diferenço. A mesma seiva as criou, na mesma campa nasceram. Dizem contos magoados que aquele triste coval fora leito nupcial de dois jovens namorados que no amor contrariados ali se foram finar e continuaram a amar. Lá no além todavia, e por isso ali havia duas roceiras a par. A lenda simples, singela, conta mais que as rosas brancas